avião de boiadeiro, muito eu tenho viajado, arriscando a minha vida, muito eu tenho adomado. Eu sei é lidar no campo, por meu pai fui ensinado. Meu serviço anda a cavalo, dando rodeio no gado. Tenho um cavalo durdio, um macho bom arriado. Tenho um cachorro campeiro, que é pra me lidar com gado. Tenho um laço de 10 braças, muito tento descansado. A boiada não me abusa, nem que seja no cerrado. Buscar uma boiada na fazenda do Lajado. A boiada era brava, foi do Antônio Machado. Lá eu vi uma morena e caiu no meu sagrado. Eu saí dessa fazenda, saí muito apaixonado. Ali há duas semanas fiz um plano e deu errado. Arriei o meu turdio pra buscar meu bem amado. Eu cheguei na casa dela, lembrei bem nos meus passados. Minha vida é viajando, eu não posso ser casado.